shoot an old barrel to light one as beautiful as you. Yeah, shoot an old barrel to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away. Olá, muito boa noite. Estamos aqui de novo para levar até si mais uma hora paradisíaca. E hoje começamos de uma forma diferente. Começamos com uma grande balada do Jim Diamond. Um grande momento para começar este programa romântico, calmo e relaxante, para que você possa usufruir das boas músicas. Eu, Leandro Amador, e juntamente com Alexandra Saraiva, desde já quero dar o nosso boa noite aos nossos ouvintes. E aqui estamos para mais uma emissão, contamos hoje com a terceira, do nosso programa Paraíso Lunar, onde esperemos que cada vez mais a lotação comece a ficar cheia. Temos que arranjar um espaço maior, mas isso agrada-nos. Ora então, vamos para mais um espaço musical, desde já com duas músicas. Primeira será com Scorpions, I Still Love You, e de seguida Elton John com I Candle Window In. Até já! To trust in my love again, I will be estiver, esteja com a antena web. Bem, com estas duas já passámos três músicas para os nossos ouvintes. Esperemos que estejam a gostar hoje da nossa seleção musical. E Leandro, diz-me uma coisa, o que é que tu nos vais trazer agora? Quais são as duas músicas escolhidas? Eu, continuando nesta onda de romantismo, e esta primeira parte com as músicas mais em inglês, na segunda parte vamos virar um pouco para o brasileiro e português, mas de momento vamos ficar com os Foreigner. E depois com a música do Cars, melhor, com o Cars, e a música chama-se Drive. São dois grandes momentos também de puro amor, puro romantismo, para que os nossos ouvintes possam flutuar no nosso paraíso. Fique connosco, fique com o paraíso lunar. Take a little time, a time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. Sintonia. Your dreams. Sem dúvida, músicas com grande qualidade, pelo menos para nós são, esperemos para os nossos ouvintes também. Vamos agora sair para um breve intervalo, mas antes do nosso intervalo, vamos nos deixar com mais uma música, mudando agora assim um bocadinho de ritmo, se é que assim se pode chamar. Vamos ficar com Lucas e Mateus com a música Estou Apaixonado. Até já, aproveite e vá tomar um cafezinho, que nós faremos o mesmo. Até já! Se fosse uma abelha rainha, quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento, em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Que estou apaixonado, só penso em você a todo instante. Respiras, eu quero ser o pão que te alimenta, eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço, se eu morrer, que morra de desejo, adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo.

e era só a ti que eu mais queria. Ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada, ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Que não gostavas, empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Olá então de novo para todos, espero que vocês estejam aí no vosso sítio e que não tenham fugido do nosso paraíso. Para trás então ficou o Ribuloso, foi com ele que abrimos esta segunda parte com a música Paixão. E falando em paixão, vamos continuando agora mais uma em brasileiro e depois de novo vamos ouvir outra em inglês. Mas para já vamos ficar com os Roupa Nova, Amar em Silêncio. E depois vamos ficar com a voz do Peter Cetera com a música Glory of Love. É assim os nossos minutos aqui no Paraíso Lunar. Espero que vocês estejam a sofrer destas nossas grandes baladas que temos para lhe oferecer. Até já! My meu coração. Então, continuando agora com as nossas músicas, e vamos agora dar o destaque à música portuguesa. Não é verdade, Alexandra? Sim, estava a faltar a música portuguesa, pelo menos em peso, não é? Porque já ouvimos o nosso Rui Veloso. Agora de seguida, então, vamos ouvir o nosso saudoso Beto, que infelizmente já não está entre nós, com a música Fugir dos Meus Medos. E logo de seguida, vamos escutar Santa Maria com... Leva-me nas tuas asas, não é isto, Panaleandro? Estou aqui a olhar para o CD e por acaso eu levo-me contigo nos sonhos. Não, não te levo contigo nos meus sonhos. Posso-te ajudar a fugir dos teus medos para te dar força, mas nos meus sonhos não. É, eles bem. São só meus. Vamos então fugir dos meus medos enquanto tu me levas nos teus sonhos. Até já. Até já. Hoje eu sei porque fujo de ti. Passo o meu tempo sem saber porque chegou o fim. Sinto a tua presença, ou talvez a dor da tua indiferença. Passo o tempo a temer, eu não quero sofrer a dor de sentir que perdi. Oh, oh. Porque eu não sou capaz de fugir dos meus medos, porque eu não sou capaz de ser feliz sem te ter aqui, porque eu não sou capaz de esconder os meus sentimentos, porque eu não sou capaz de esquecer o que senti por ti. Serei capaz de perdoar quem não pensou em mim. Sempre esta dúvida e atormenta o que resta de mim. Sinto a tua presença, ou talvez a dor da tua indiferença. Passo o tempo a temer, eu não quero sofrer a dor de sentir que perdi. Porque eu não sou capaz de fugir dos meus medos, porque eu não sou capaz de ser feliz sem te ter aqui, porque eu não sou capaz de esconder os meus sentimentos, porque eu não sou capaz de esquecer o que senti por ti. Passo o tempo a temer, eu não quero sofrer a dor de sentir que perdi. Oh, oh. Porque eu não sou capaz de fugir dos meus medos, porque eu não sou capaz de ser feliz sem te ter aqui, porque eu não sou capaz de esconder os meus sentimentos, porque eu não sou capaz de esquecer o que senti por ti. Sem nada meu, não posso. queremos ser. Saiam lá estar. E agora escolheste esse alguém que te adora como eu te amei. Leva-me contigo, nem que seja no sonho, e por todo o mal que eu sempre fiz. Leva-me contigo, eu quero voar e dar-te um beijo de até. Então, estamos cá de novo para ir para as despedidas de uma forma assim também calma e romântica. E prometemos que 2 ou 8 dias estaremos aqui de novo com muitas saudades vossas. Mas então, da minha parte, fica um forte abraço, um bem-aja a todos. E a Alexandra agora vai terminar então este programa e vai ser ela que vai escolher a música para encerrarmos esta hora de Paraíso Lunar. Pois é, tal como disse o Leandro, chegámos ao fim da nossa emissão, mais uma emissão do programa Paraíso Lunar. E para as despedidas, vamos deixar com Richard Marx, com música Right Where Waiting. E aqui ficamos à vossa espera para 2 a 8 para mais uma edição do programa Paraíso Lunar. Até para a semana! Oceans apart.